Olá, olá, turminha! Estamos aqui mais uma vez. Por que eu tô fazendo voz? Não sei. Mais uma semana juntos aqui reunidos. Estamos eu, o host tapado que ficou duas semanas sem colocar uma característica própria, Rodrigo Cordeiro. Eu, Bárbara Lopes, mas podem me chamar de Cat. E eu, Danilo Cursino, o cara que lê 50 tons de cinza no busão lotado. Boa. Hoje vamos falar sobre um tema meio que específico de literatura, porque vamos falar sobre a saga do herói nos fenômenos teen. Mas aí vocês devem estar se perguntando nessa hora, meus amigos. O que seriam fenômenos teens e o que seria a saga do herói? É por isso que você vai ter que ouvir até o fim. E caso queiram se aprofundar no assunto, saber mais um pouquinho, e acha que os três tapados aqui não falaram o suficiente, vai lá no Pai Google, coloca a saga do herói e eu garanto que vão aparecer resultados maravilhosos. E os três tapados aqui sempre deixando notas no cast pra vida. Isso, exatamente. Procura lá, amiguinhos. Tá lá. Facinho, facinho. Então, bora começar essa bagaça? Bora começar. Demorou. Bárbara, vamos lá. Solte suas informações e banhe-nos com sua sabedoria. Explique para nós e para os amiguinhos ouvintes o que é a saga do herói. Não coloca tanto isso nas minhas costas. Eu sou apenas uma amante das artes e do entretenimento, e amante de literatura e de quadrinhos. Aliás, apesar do nosso tema de hoje ser literatura, o que me motivou a me aprofundar mais nesse assunto são quadrinhos, que eu sou uma grande fã. E eu percebi que nas histórias e quadrinhos tinham uma certa semelhança, né, entre si, os heróis, né, os heróis bem construídos, eles tinham uma semelhança nas suas histórias. Aí eu fiquei pensando, tipo, amigos, deve ser muito mais do que apenas estou com preguiça de criar, então vou fazer histórias parecidas, né? Deve ter um fundo a mais, né, do que isso. E foi quando eu cheguei, né, na teoria do herói, da jornada do herói. Que o herói, ele, bem resumidamente, tá, galera? Porque tem os 12 estágios dessa saga do herói. Link na descrição, e porque, né? Também não queremos ser completamente teóricos, pois não somos professores nem nada, somos amigos conversando. É a conversa de bar, galera. É a conversa de bar da jornada do herói. E essa jornada do herói basicamente consiste em provações em que o herói precisa passar na sua jornada, né? Em estágios que ele precisa passar na sua jornada para ele ser um herói bem construído, para que crie mais empatia com a pessoa que está acompanhando a sua história. E as mais comuns, assim, é tipo o começo da jornada, né? Que é um motivo o tira da sua rotina comum, né? E o chama para essa aventura, para essa jornada, para enfrentar o mal e etc. E pode ser dos mais infinitos motivos. Depois tem a resistência desse herói, né? Ou a recusa dele, tipo, amigo, eu não consigo salvar o mundo, você tá pirando. E aí ele sai correndo, ou ele volta, e enfim, aí tem esse lenga-lenga. Quase sempre ele encontra com um mentor ou com um amor, acontece muito também, principalmente no cinema. Ou é mentor ou é amor. Encontra a mina dos sonhos, o cara dos sonhos e segue em frente. E aí já começa, né, aos problemas. Ele encontra vários problemas na jornada. E uma coisa muito importante é que o herói precisa aprender com esses problemas. Ele se fode muito e aprende com eles. Senão fica boring as fuck, um carinho inconsequente e superficial fazendo merda. Críticas depois de um certo filme. Ele tem o seu confronto final com aquele problema principal, aquele chamado lá, o primeiro estágio da jornada dele, ele enfrenta aquilo, e aí, dependendo do que ele aprendeu, ou dependendo da sua jornada, ele tem o seu final derradeiro, que tem que ser condizente com as coisas que ele passou. Senão, temos finais horrorosos aí pra provar isso, que é uma aposta, né? Tem que ser condizente. E a recompensa, né? Aí, temos um herói por completo. Se ele chegar vivo no final, a recompensa. A recompensa. E, resumidamente, as fuck, essa é a jornada do herói. É, só uns detalhezinhos a mais é que no meio de tudo isso, ele sempre encontra um amor, um mentor, mas ele também encontra amigos que ajudam nessa jornada, porque eles querem mostrar que o herói não consegue fazer nada sozinho. E tendo isso em mente, a gente resolveu filtrar um pouco e colocar um norte para as histórias que seguem isso, porque nós vamos falar sobre os fenômenos teen que temos hoje em dia e que vieram de um tempinho pra cá, alguns evoluindo com os anos enquanto você crescia. Não estou falando quem é ainda. É... Porque assim, por ser uma fórmula muito boa e muito, digamos que certa de funcionar, ela é muito... Oi? Receita de bolo. Receita de bolo. É muito fácil você encontrar uma história com isso, só que nem todas são tão bem sucedidas, porque isso vai de acordo com o que o autor quer transpassar, as coisas onde ele tenta divergir da fórmula e tudo mais. Então vamos falar sobre os fenômenos teen a partir dessa base na saga do herói. Só pra contextualizar, sem querer ser babaca gourmet, Gourmetização da saga do herói. Gourmetização da saga do herói. Vocês veem muito isso em livros do romantismo. Daquela coisa do herói que ascende e ele vai terminar a história dele necessariamente mais alta do que ela começou. Isso é muito esquema de livro de romantismo. Um exemplo disso... É um livro que tá no romantismo brasileiro, mas já indo pro realismo, chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que é a história de Leonardinho, que é um menino que filho de pai Leonardo, ele começa meio capeta assim e termina a história, sabe, renovado pelo amor. E isso é muito esquema do romantismo, vocês vão achar muito disso. A saga do herói, ela tem infinitas interpretações, sabe? Por exemplo, tem autor que pega a parte do mentor e tal, segue isso, mas não desenvolve no final das contas. Aí fica tipo aquele velho que ensinou absolutamente todos os golpes do Karate Kid pro cara, mas que não toma valor de bosta nenhuma no final da história. Tipo, o mentor do Zuko foi o tio dele, velho. Sim. E tipo, o tio dele depois toma uma importância incrível, porque ele é o cara da Lotus Branca. Sim. E tipo, ele é o fodelão, ele ainda ajuda no ciclo final da história. E eu acho isso importante. Tipo, não é via de regra. Não é que na saga do herói tem que ter isso. Eu só acho que é um special touch. Eu acho muito legal. Adorei ver o mentor do cara mostrando o quão foda que ele é, porque ele passa a história inteira todo humildezinho, tipo. Ele nunca demonstra que ele é tão foda quanto ele realmente é. Exato, ele fica. Eu sou humildezinho e tal. E de repente, bum, eu sou fodelão do caralho, Lotus Branca, porra. E realmente usar o tio do Zuko como um ponto-chave do final da história é diferente, é legal, só que na verdade o herói que tá tendo a sua saga contada é o Aang, né? Sim, então, teoricamente, na questão do Zuko e do tio dele ser tão importante, não muda tanto a fórmula do bolo, porque eles são coadjuvantes. Ah, sobre a lenda de Aang, o que eu posso dizer é que, tipo, tudo bem, o Aang é o herói. O legal dele é que os mentores dele são os próprios amigos, cara. Sim, isso. Ele aprendeu dobra de terra com a Toph, fogo com o Zuko, água com a Katara. Tipo, com o Sokka ele aprende a ter pensamento, tipo, ele forma... Pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Os mentores são os próprios amigos, né? E ao mesmo tempo que o Aang aprende com eles e evolui, todo mundo aprende com o Aang por ser o Avatar, e todos eles evoluem juntos, eles vão crescendo durante a história. É como se todos eles fossem protagonistas e não somente o Aang, por mais que... Muito amor. A cada momento, cada um deles se põe no papel do protagonista. Sim, é incrível, é lindo e maravilhoso. Vamos pra Fenômeno Teen, galera! Mas não é livro! Mas não é livro. Vamos voltar pra literatura. Eu acho que uma das sagas que a gente mais consegue que a gente mais acompanhou, uma saga de herói que ela cresceu conosco e a gente conseguiu acompanhar cada um dos passos dela, mesmo sem saber o que era uma saga de herói, é o Harry Potter. Porra, eu assisti o último Harry Potter e li o último livro quando tava no último ano do colegial, tipo, Harry Potter com 17 anos e Bárbara com 17 anos, eu acho que esse tipo de coisa, a galerinha que tá nascendo agora, nunca tipo, mais vai ter. Nunca mais vai ter, cara. Dói o coração. Acho que não só uma introdução das pessoas à saga do herói, mas também foi a entrada de muitas pessoas na literatura, né? Harry Potter foi um grande divisor de águas de uma geração leitora, né? Sim. Graças a Deus. Eu mesmo comecei a ler com Harry Potter, porque eu não li, nunca li esse Harry Potter, tipo, em sequência. Eu li tudo misturado, porque saiu o filme do Enigma do Príncipe, eu falei, preciso ler. Aí eu li o Enigma do Príncipe, as Relíquias da Morte, e aí eu fui pro começo. Eu li em ordem. O único que eu li fora da ordem foi o... O único que eu li fora da ordem foi a Pedra Filosofal. Eu comecei pela Câmara Secreta. Gente, Harry Potter foi, tipo, emocionante. E você crescer com um herói também já é, nossa, já é imersivo demais na história. Um herói e, por horas, um anti-herói, né? O Harry Potter não é anti-herói. Onde você acha que o Harry Potter é um anti-herói? Ele não tem perfil de anti-herói. Não sei se é a interpretação minha. Nossa. Posso estar brisando. Mas eu vejo bastante isso no Enigma do Príncipe. Que ele tá... É o livro que o Harry Potter parece que tá mais babacão, não sei. Ele tá mais babaca mesmo. Porque... Não, realmente, o Dan tem razão. Ele tá mais babaca, mas é porque tem um monte de merda acontecendo. E o Dumbledore tá meio cagando pra ele, mas ao mesmo tempo treinando ele pra guerra. Aí ele fica, tipo, no dilema. Filho da puta, tá me treinando pra guerra, mas some o tempo todo, sabe? É, por isso que eu disse, tipo, o herói e por vezes o anti-herói. Porque ele faz vezes de anti-herói também, apesar de no role principal ele ser herói. Eu nunca tinha parado pra pensar nele como anti-herói, porque por mais que ele esteja fazendo merda, ele nunca faz uma merda tão grande. Então, é que o Harry Potter, porque eu não acho que ele entre em anti-herói? Porque a essência dele é 100% pura. Ele é, tipo, o cara mais ingênuo do bagulho. Ele aprende as coisas se fudendo. Olha o lance da jornada aí de novo. Ele só aprende se fudendo, só aprende tomando na cabeça. É, exatamente. E, nossa, a história dele tem um crescendo enorme. Quem imaginar que o final ia ser aquele quando você vê aquele menino dormindo embaixo da escada, tá ligado? É incrível. E adaptando os passos da jornada que a gente falou no começo, cara, tem absolutamente tudo. A J.K. Rowling pegou os 12 passos da saga do herói e comeu. Porque tem tudo. Tem os amigos que ajudam na jornada. Aí você tem o problema real. Tem o mentor. Tem vários mentores, aliás. Tem, né, as perdas durante o caminho. Perdas. E, tipo, ele passa por absolutamente todos os estágios. E no final, a recompensa. Tipo, é incrível. A cicatriz não dói mais. A cicatriz não dói mais. A recompensa. Nossa, eu me arrepio toda vez. Já que a gente já tá na pegada do Harry Potter e de como significou muito pra gente, fã de Harry Potter, se não for muito hater, a maioria deles querem mais e muito mais. Quero mais na ponte, quero mais, quero mais. E todos eles migraram pra Percy Jackson porque também é chupada de saga do herói. E, tipo, as pessoas erroneamente falam que Percy Jackson é cópia de Harry Potter. Eu discordo. É uma cópia de saga do herói. Bom, por isso que é tão parecido. Porque Percy Jackson, assim como Harry Potter, passa por todos os estágios. Eles seguem bem a risca. Inclusive, acho que é meio que errôneo o termo copiar, né? Porque a saga do herói é mais uma forma. Uma maneira de fazer, uma forma. Uma metodologia. Uma metodologia, Acertei uma, caralho. A questão do Percy Jackson é que, assim, é uma história muito boa. E o único detalhe é que assim, ele é um pouco mais infantilizado, eu acho. Tipo assim, primeiros, um pouco mais infantilizado. Oi? Primeiros, não, depois fica denso o bagulho. Não, depois então, é nego você... caindo no tártaro, tomando no cu. Não, mas aí é que tá. Spoiler! Aí, vamos com calma que vocês estão se apressando no, na história. Porque são duas sagas. Tem a saga do Percy Jackson, que vai até o herói perdido. Não! O herói perdido não, o último olimpiano. E depois começa no Herói Perdido uma segunda saga, que é a saga dos Heróis do Olimpo. A dos Heróis do Olimpo é um pouco mais madura, porque teoricamente o Rick Riordan achou que os leitores deles tinham crescido já com Percy Jackson até o quinto. E aí ele fez uma história um pouco mais pesada, que realmente, em certo momento, tá o Percy Jackson e a Annabeth bebendo fogo dentro do tártaro. Spoiler. Exato. Mas assim, mas a questão é assim, a saga do Percy Jackson é um pouco mais infantil, porque até eles estão falando de deuses mitológicos, eles estão falando dos deuses do Olimpo e tipo... Os deuses são tipo tiozões, até os mais do mal, que seria tipo o Ares... Ele é tipo aquele motoqueiro que você vê padrão em filmes de bar, sabe? Assim, ele tá usando couro e tudo mais, só que filme ele é pior ainda. É uma coisa mais infantilizada, sabe? Tipo, não tem nada muito. Não é nada muito sério, não é nada muito. Oh meu Deus. Sabe o que eu acho em Percy Jackson? Eu só li o primeiro livro, você tá pra me emprestar essa porra um tempão. Isso vai ficar no programa, tá? Eu quero que fique registrado, ele ainda não me emprestou. E anos. O que eu acho de Percy Jackson é que, tipo, eu não acho que ele seja tão infantil assim como você tá falando. Eu só acho que a violência que deveria estar nele, pelas coisas que ele aborda, ela é bem mascarada. Eu acho que o cara simplesmente não joga violência na cara dos outros. É tipo Tim Burton fazendo filme com sangue pra caralho. O sangue dele no filme não é tão agressivo quanto o sangue do Tarantino, tá ligado? Sim. Então eu acho que a violência em Percy Jackson, ela não é pesada, por isso que fica com um tom mais leve. Em Harry Potter, tem nego morrendo o tempo todo. O Harry é fala um tempo todo da tortura que os pais do Neville sofrem. Sofreram, tipo, sim. É um pouco mais pesado. Embora no filme isso seja... Enlouqueceram. Seja mais soft, no filme eles é mais soft, só que no livro eles deixam bem claro que eles enlouqueceram. Você sente todo o processo no filme. Você fica sabendo. Sim, porque tem uma cena no livro. O filme já é mais soft. Tem uma cena no livro que eles deixam bem claro isso, porque quando o Sr. Weasley é atacado pela Nagini, ele vai pro hospital visitar o cara, e aí tipo, lá ele encontra o professor do segundo livro, que é o Lockhart, que tá lá, ele tá 13 ainda, tá, não conseguiu se voltar a ser a pessoa que ele era. ele não conseguiu voltar a ser quem ele era. Culpa dele mesmo. Por conta do feitiço lá, da memória e tal. E ele encontra o Neville no hospital, porque o Neville foi visitar os pais dele. E ele vai falando que os pais dele foram tão torturados. Ele fala com todas as palavras que os pais dele foram super torturados e que eles ficaram loucos, eles enlouqueceram. Eles estão num estado praticamente vegetativo. E que ele não se sente preparado pra falar isso pra todo mundo. Então, teoricamente, vira um segredinho entre eles. No livro é só uma ceninha deles olhando uma foto no vidro, no espelho, e tipo, acabou. Mas no livro eles deixam muito mais claro, muito mais profundo. E esse tipo de violência em Percy Jackson não tem, por exemplo. Tipo, tem, eu sei que tem uma batalha lá, eu sei que, mas sim, não tem, tem não batalha, tem essa tem violência. Gente morrendo, tem batalha, tem gente morrendo, mas assim, as pessoas morrem e aí, sei lá, no final das contas eles fazem uma pira, não se torna nada muito brutal. Não é um choque, não. Não é chocante, sabe? Você, digamos que eles falam com as palavras mais... com palavras mais calmas, mais simples, pra você não sentir um impacto maior. E isso, pra mim, utiliza um pouco a história. Não prejudica ela, não torna ela mais... ela não torna ruim nem nada, mas se torna um pouco mais infantil. Aqueles livros mais mainstream que estão em alta agora, que a galera que eu tô vendo no trem não soltam. E não estou falando de 50 Tons de Cinza. Eu tô falando de Divergente. Ai. Eu tô cansada de ver nega no trem com ele no colo. E aí, é bom? Se aplica a nossa saga do herói? Divergente se aplica muito bem à nossa saga do herói. O único detalhe é que, como eu falei no começo, vai de autor pra autor decidir pra quais lados ele vai levar essa saga. E nem sempre ele leva pro lado bom. É divergente, aí, o primeiro é muito legal, o segundo ele tem um final bombástico, é muito interessante você ler até o final do segundo livro, e aí chega no terceiro, tudo aquilo que eles tinham de melhor, ele perde. Assim, ele meio que deixa de lado toda a história do segundo pra focar no romance, e aí, oh meu Deus, assim, o tempo todo eles ficam falando, oh meu Deus, temos que fazer alguma coisa, oh meu Deus, eles temos que fazer alguma coisa. Só que, tipo, não necessariamente, eles forçam um pouco a história e acaba com um final ruim. O final é realmente ruim. Tem personagem secundário, vilão secundário, que tem uma história que chega no final e a história dele fica mais interessante do que a da personagem principal, que é a atriz. Eita, e isso bom. Eu prefiro não dar spoiler, porque assim tipo, é um fato muito importante pra você pra soltar, sabe? Tipo, mas existe isso. Então não perdemos ouvintes de Divergente. Não, que gostam de Divergente. Então vamos lá. A história. Nós já perdemos os de Justin Bieber, né? A gente tem que esperar alguns. Perdemos ouvintes que gostam de Justin Bieber. De Taylor Swift. Mas a questão é essa, Divergente é o único problema é que tem um final ruim. Maze Runner, não é parecido com Divergente? É tipo a mesma coisa? Eu não... Aí é que tá, vamos lá. Sei. Eu não li Maze Runner, mas pelo que eu entendi do livro, a minha mente perturbada, eu consigo juntar uma história na outra. Na minha cabeça, os dois se passam no mesmo universo, na mesma distopia, já que a palavra do momento é distopia. Oh, meu Deus, tudo é distopia. Adoro essa palavra. Não, distopia então, é 1984 e Admirável Mundo Novo. O resto é frescura. George Orwell também é o meu autor preferido. Ele é o contrário de Saga do Herói, né? Ele seria o contraponto total. Desconstrói tudo isso. E essa parte de desconstrução é muito interessante. Por quê? Porque não é previsível. Você chega num determinado ponto, você não sabe se o herói vai ter um final feliz, como é muito previsível em Saga do Herói. Você não sabe o que vai acontecer no meio da jornada, você não sabe se ele vai encontrar alguém, se ele vai fazer tudo sozinho, se ele vai ter uma reflexão, ou se ele vai começar a história babaca e terminar babaca do mesmo jeito. É a desconstrução da Saga do Herói em si. E aí eu acho que as pessoas agora entenderam o que é uma Saga do Herói mesmo, sabendo que é o contrário disso. Eu não acho que as pessoas entenderam. Não, acho que as pessoas entenderam. Eu acho que o Orwell foi o último a fazer uma des-saga do herói muito boa. Hoje em dia a gente tem muito exemplo de como não fazer. Hoje em dia é aquilo que eu disse, que eles estão muito nesse esquema de misturar as duas coisas. Você não tem mais uma distopia genuína pura e nenhuma saga do herói genuína pura. Você tem as duas coisas. O último autor que se arriscou mesmo nisso foi o Orwell. Mas as pessoas estão tentando. Por que não fazer escrever uma história que não tem ciclo? Não é uma coisa lá muito fácil. Assim, de tudo que vocês estão falando, eu acho que tem uma distopia teen que conseguiu desconstruir essa questão da saga do herói de uma forma muito boa, que é o Jogos Vorazes. O tempo todo a história se renova e teoricamente ele volta pro mesmo ponto. Digamos que se a saga do herói inicia no mundinho dele, não querendo sair daquilo, o tempo todo a Katniss volta pra aquele mesmo ponto. Porque assim, parece que a história dela enquanto heroína começa a avançar, ela começa a entender um pouco daquele universo e de repente ela vê que ela não sabe porra nenhuma, ela volta pra estaca zero. Isso eu acho uma... E ela sempre fica querendo voltar pra vidinha pacata dela, de tal mundo caindo, ela, não, mas eu quero voltar pro Distrito 12, blá blá blá. E aí depois... Bicha, não, você tem que voltar e lutar. Teoricamente sim, ela tem que crescer e lutar, mas o tempo todo ela não quer ser o que ela se tornou, ela não quer ser o que todo mundo espera que ela quer. Ela só queria continuar voltando pra aquele mundinho dela. O Jogos Vorazes faz muito bem essa desconstrução do... Desconstrução do herói e da saga do herói, porque por conta desse detalhe que a história dela sempre volta pro... Sempre volta pra estaca zero, ela nunca sabe de porra nenhuma do que tá acontecendo. Ainda mais pelo livro ser em primeira pessoa, a gente só tem a visão limitada dela do que tá acontecendo. Então você acha que, tem alguma... Que assim, ela vai trilhando pra alguma coisa e de repente nada daquilo é de verdade. Ela descobre que nada daquilo era real, então que era tudo muito maior do que ela tinha noção. Como eu vejo essa questão? Eu acho Jogos Vorazes bom, eu acho o livro muito bom. Não leio muito, mas eu conheço a história e acho bom. É, eu acho que o autor, ele tá se descobrindo ainda como um autor de distopia. Autora. Mulher? Sim, Susan Collins. Autora, ela tá se descobrindo ainda como uma autora de distopia. E nessa de se descobrir como uma autora de distopia, ela ainda tá no esquema de que eu falei, de misturar a saga do herói com distopia. E ela tá fazendo isso muito bem, é. Parabéns pra ela, mas eu acho que em algum momento saga do herói não vai ser o negócio dela, mas... Ah, eu também acho que quando ela lançar um próximo livro vai ser muito mais fora da caixinha do que os Jogos Vorazes, eu tenho certeza disso. Porque talento a mulher tem, isso é fato. E que ela gosta muito de fazer a galera... Ela adora fazer a galera pensar. Isso eu já percebi. Toda entrevista que ela dá, ela dá uma cutucadazinha na galera teen, sabe? Tipo, e aí galera teen, pá, vamos pensar em que vocês vão votar? Um pouco antes das eleições americanas, ela falou pra galerinha dar um acorde aí, vamos votar direito e tal. Incentivou os jovens a votar, porque lá não é obrigatório, né? Então ela, ela tá engajada e ela gosta de fazer a galera teen pensar. E isso pra mim já é um mérito do caralho. Porque a gente já tem muito livro fazendo mina querer voltar a ser progenitoras e nada mais do que isso. E tem a Suzanne Collins, né, que tá querendo mostrar pra galera que jovens podem fazer a diferença, então vamos começar a usar a cabecinha. Então, pra mim é foda pra caralho. Exatamente. Eu vejo ela como uma autora mais... Quando ela for mais velha, quando ela envelhecer, eu vejo ela como uma autora muito mais... Ela é velha. Que eu gostaria. Mais velha ainda. Não, eu digo envelhecer, mas... eu digo envelhecer como autora, não envelhecer como pessoa. Amadurecer como autora. Um ponto interessante disso, tipo, dela incitar os jovens e tudo mais, é porque antes de escrever ela fazia programas pra Nickelodeon, né? Ela que trabalhava fofa. Pra Nickelodeon. E aí de repente ela começou a lançar livros e tudo mais, sabe? Tipo. Aí a gente volta pra Avatar, parei. A gente volta pra Avatar. Parei. Sei lá, você me falou de Nickelodeon, eu lembrei do Bob Esponja agora. Esponja, os filmes deles são bem saga do herói, cara. Os filmes são. Os filmes são bem saga do herói. Gente, caralho, que insight! No filme do Bob Esponja, tipo, começa. É a saga do herói perfeita. Um problema se apresenta pra ele na frente do biquíni. Aí ele se une ao amigo dele, Patrick, pra conseguir resolver esse problema, que é o. Como que é? É alguma coisa do rei lá, do Netuno? Ele precisa devolver. Eu não lembro qual que é o problema do primeiro. Não, tem, tem a ver com a filha dele também, que foi prisioneira, não tem alguma coisa assim? Não, a filha dele ajuda. Não, a filha dele é a mentora. É a mentora. A filha dele é a mentora e ajuda o Patrick e o Eles Bob roubam alguma coisa. Eles roubam alguma Acho coisa a coroa, do não é? A coroa, é a coroa. A coroa, o Plankton. O Plankton rouba a coroa do rei. Aí você já apresenta a mentora, que é a própria filha do cara. E aí eles precisam salvar o mundo. E aí eles têm as provações, aí tem a queda, porque eles acham que não vão conseguir resolver o problema. E aí eles ressurgem, porque eles são. Porque agora são os homens. São os homens! E... A cena clássica. É lindo. Tem duas cenas muito clássicas no Bob Esponja desse esquema de. Seria a ressurreição, né? Que é a parte que eles viram homens. Que eles colocam. Já são homens. Um matinho assim, pra fingir que era um bigode. E na parte que eles vão pro lado de pra fora da água, e aí eles vão parar numa loja. Que aí a lágrima deles salva o negócio todo. São dois exemplos maravilhosos disso. Quase um saga do herói for dummies, né? É, mas agora só uma dúvida, já que a gente tava falando de distopia e tudo mais, seria a Fenda do Biquíni um futuro distópico? Pam, pam, pam. A humanidade estava acabando e mandou macacos pro espaço, castores pro fundo do mar. Tem aquela teoria de que eles foram fruto de um acidente nuclear, por isso que eles falam. Eles... Nossa! Nossa, Dan. É, tipo, jogaram um lixo nuclear no mar. E aí acertou uma esponja do mar, uma estrela do mar. continuando naquela questão de depende de pra onde o autor leva e tudo mais pra fazer a saga do herói funcionar, existe uma outra saga que eu desisti dela no quarto livro, sendo que eu descobri que só tinha mais um depois, mas o quarto foi tão ruim que não deu vontade de ler o próximo, é aquela saga dos Instrumentos Mortais. Preguiça. A capa é bonita. A capa de todos eles é muito bonita. A capa, mas eu fiquei com vontade de ler só por causa da capa. O ponto é que a história vai evoluindo. E assim, o primeiro, ok, ele te apresentou um mundo, tem toda a questão da saga do herói, chega no segundo eles evoluem um pouco isso, ele tem os amigos, tem o mentor, tem tudo. Chega no terceiro, teoricamente acabou a história. Só que não, ela continua. E o problema é de você chegar no final da sua saga de herói e querer seguir ela pra frente sem ter uma renovação, sem ter um motivo pra ela continuar acontecendo, é um erro. É um Caraca, erro. Segundo podcast que o Rodrigo tá defendendo o Tá Na Hora de Parar, amigo. Você tem que saber. Segundo já. Primeiro falou do Raimundos, agora tá falando do Cidade do Sol. Eu tenho comigo que enquanto criador de histórias, enquanto criador de qualquer coisa, na verdade, enquanto parte de alguma coisa, você tem que saber quando parar. Até onde eu sei, o esquema da Cassandra Clare é que ela assinou um contrato e, tipo, a editora exigiu mais livros. É isso que ferra, os contratos. A editora exigiu mais livros porque ia se tornar filme e o filme fracassou. Então, assim, mas eu adorei o carinha lá que podia ser irmão da protagonista. Eu achei ele um gatinho. E aí tá, uma questão de adaptação. O Instrumentos Mortais foi muito bem adaptado, só que a história é um pouco rasa mesmo. A história do primeiro ela é um pouco rasa. Ela só se torna uma coisa mais complexa mesmo no terceiro, que seria um excelente final de história. Mas eles seguem. E eles seguem tão mal que no quarto livro, a personagem principal, que é a Clary, se não me engano, ela praticamente não aparece. O melhor amigo dela se torna o personagem principal. Ele é um personagem coadjuvante que se torna o personagem principal e a história dele é mais interessante e mais importante do que a história dela. Top 3x4. Então, galera, pro meu top 3x4, eu separei coisas do meu coração pra vocês. Eu resolvi escolher apenas histórias que aplicam a saga do herói 100%. Tipo, não escolhi nada pseudo baseado, autor que pegou só um pouquinho dali e acolá, não. O meu top 3x4 é só saga do herói no seu melhor, tradicional, do jeitinho que a mamãe gosta. Em primeiro lugar, eu escolhi Harry Potter, porque eu cresci com essa porra, porque é maravilhoso, porque é saga do herói do começo ao fim, e amo demais. E esses são os melhores argumentos que eu posso ter sobre Harry Potter, porque senão eu vou ficar muito chata. É, até porque a gente já falou bastante hoje, né? Tipo, exatamente. Se quiser saber um pouco mais do que a gente pensa, do que ela pensa de Harry Potter, volta pro começo do podcast. Isso, volta lá. Meu segundo lugar não é um livro, é um HQ. Aliás, é um super-herói. É o Spider-Man. Galera, vamos concordar que o Homem-Aranha é o corintiano da Marvel. Ele é o maloqueiro sofredor. Ele só sofre. Desde o número 1, Spider-Man, ele já perde o tio. A mina que ele gosta não dá a mínima pra ele. Todo mundo chuta o Peter Parker. E ainda é mordido por uma aranha. Tipo, ele tem um bad day foda. Ainda é mordido por um inseto. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar numa forma tão depressiva do Homem-Aranha. O herói toma no primeiro pra depois ter a sua ascensão. Não, mas e o Homem-Aranha? Eu nunca tinha compilado todas as vezes que ele tomou no que ele tomou no rabo, assim, tipo, de uma vez só. Parece que fica mais pesado falando assim. E tipo, o Stan Lee, ele já deu entrevistas falando que ele adapta muito bem a saga do herói no Homem-Aranha. Tanto é que não é segredo pra ninguém que o Homem-Aranha é um herói favorito, né? Da criação dele mesmo. Eu sou muito foda e criei muitas coisas foda, mas eu gosto mais do Homem-Aranha. Foi mais ou menos isso. E é muito clara a saga do herói nas histórias do Homem-Aranha, porque ele sempre aprende com os erros dele. Ele sempre se martiriza bastante por conta de certas coisas. Parece que todo mundo ao redor dele morre. Quando o Capitão Stacy morre, ele fica na merda por muito tempo, porque aí que ele não acha mesmo que pode ficar com a Gwen. Aí, algumas HQs depois, a menina morre também. E aí pode, falei. Mas ele nunca ele nunca sai do... daquele pressuposto de que ele... acontece merda, mas as pessoas ainda contam comigo. Porque grandes é esse poderes. Poder vem grandes responsabilidades. Então ele ainda salva Nova York, não importa o que aconteça. É como o filme, o segundo filme do Sam Raimi, que é o meu favorito, né? Mostrou pra gente muito bem naquela cena do trem. A roupa dele ia rasgar, ele ia morrer com aquelas pessoas, mas ele ia parar aquele trem. E isso eu acho... Nossa. Se eu continuar falando, eu vou chorar. Eu vou começar a chorar. Sério, é maravilhoso. Sério, adorei mesmo. Tipo, filho da puta, ele ia se fuder, mas ele ia parar aquele trem. Vamos pro terceiro lugar, senão eu choro aqui. Em terceiro lugar, eu vou colocar a obra, né, do nosso amado Arthur Conan Doyle. Vou colocar Sherlock Holmes. Por que eu vou colocar Sherlock Holmes? Tan, tan, tan, tan. A gente falou de anti-heróis aqui. O Sherlock Holmes é um anti-herói. Ele é insuportável, mas ele é um herói. E ele é incrível. E ele sabe que é bom nisso. Acho que por isso que todo mundo fica tão puto com ele. Ele não é exatamente por isso que todo mundo fica tão puto com ele. Ele não é humildão. Ele não é humildão. Ele sabe que ele é foda e ele é foda e já era. E lembrando que nos livros a gente lê a história dele pela perspectiva do Watson. Então muita coisa pode ter sido romantizada. Ele pode ter sido muito mais escroto, mas o Watson mostra ele pra gente de um jeito bom. E na cabeça sistemática dele deve ter parecido muito mais filho da puta do que simplesmente o bem comum. Exatamente. E por que que eu acho que se encaixa na nossa saga do herói? Porque pegando os romances, não as aventuras de Sherlock Holmes, que são aventuras esporádicas. Eu tô falando das sagas, né, dos romances, né? Signo dos Quatro, Problema Final e tal. O Sherlock, ele fica, por exemplo, no Problema Final. Que não é o final. Que não é o final, depois que vem Cão dos Baskerville. E o Problema Final, ele fica com um dilema que basicamente quase que redime toda a escrotidão que ele já fez antes, toda a mancada que ele já deu antes com todo mundo. Porque o Moriarty chega pra ele e fala: ou tu faz o que eu quero, ou o Watson morre. E tipo, o Watson é a pessoa mais importante pra ele da vida, porque é o único amigo de verdade que ele tem. Então, nisso, só dele ter esse dilema aí, dele não usar a cabeça dele analítica pela primeira vez e sim o coração, pra mim já redime tudo. Então eu acho que ele é um herói incrível. Meu quarto lugar é um filme. Decidi colocar como a minha menção honrosa justamente por ser filme, né? E não HQ e livro. É o filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Baseado na... quase que 90% baseado na HQ do Frank Miller, Cavaleiro das Trevas. Nolan já falou que chupou muito essa HQ. Frank Miller também adora Saga do Herói, só avisando. E... o que eu gosto muito desse filme é que o Nolan, ele respeita muito a regra dos três atos. E esses três atos e os 12 passos da saga do herói estão nesse filme. Não estão necessariamente na trilogia inteira, mas nesse filme eles estão. E começa com Bruce Wayne fudido já. Nós temos a jornada dele já do primeiro e do segundo filme. Então esse terceiro já começa, né? Já sabemos o histórico dele, ele já começa fudido. Ele tem o chamado pra aventura dele pela Mulher Gato, que vai lá e rouba o colar da mãe dele. E aí ele, quem é essa mina? Vou começar a investigar. E aí acaba chegando no Bane, acaba chegando nas organizações, estão querendo afundar Gotham de novo. Ele cai, tem a queda, ele volta, né, primeiro. Depois ele cai, tem a queda do herói, que ele vai parar naquela prisão. Depois ele abraça a vida, que é quando ele consegue fugir da cadeia e consegue arrumar um motivo pra viver, que é ele mesmo. O motivo pra viver dele não é salvar Gotham, é ele mesmo. Eu acho isso foda porque o Bruce até então não tinha motivo pra viver. E no final ele tem a recompensa dele, né, cara? Que ele tem uma vida normal. E a saga do herói dá o restart, né? Volta pro ciclo, que é o John Blake se transformando no novo Batman. Então, pra mim é isso, é maravilhoso. Apaixonada, hashtag apaixonada. Meu top 3x4, galera, tem dois livros de literatura brasileira, um de distopia barra saga do herói, e um último que é uma menção honrosa a um personagem específico. O primeiro deles é A Memória de um Sargento de Milícias, livro clássico do romantismo brasileiro, que as pessoas dizem que tá mais pra modernismo do que mais pra romantismo. É uma história que é total saga do herói, porque Leonardinho, que é o protagonista da história, ele é uma criança meio capeta. E aí ele cresce e vai aprendendo com seus erros ou não. Só que no final ele tem a redenção dele. Ele segue mais ou menos os 12 passos da saga do herói, não arrisca, mas tá por ali. Você consegue identificar todos os passos nele. E fica a recomendação, porque é um livro muito bom, escrito por um jornalista. O meu segundo é um aí que todo mundo já deve ter lido, e se não leu, por favor, leia e depois continue ouvindo isso aqui. Porque você não pode seguir a vida sem ler Capitães da Areia em algum momento, cara. Capitães da Areia livro... me fez chorar, cara. Eu chorei demais. É um livro totalmente subversivo. Ele é subversivo em essência e tem todo o esquema da saga do herói, Pedro Bala e blá blá blá. Só que esse nem é o ponto alto do livro, esse é só um dos temperos que o Jorge Amado usa pra narrativa dar certo. E cara, deu muito certo, é o meu livro preferido do modernismo brasileiro. Vocês vão perceber que eu falo bastante de clássico porque eu não tenho tanto conhecimento em literatura teen e tal. Não quanto inútil, eu não considero inútil, mas não é o tipo de leitura que eu gosto. Mas o Capitães da Areia é isso aí que a gente tava falando. É teen por ter adolescentes, não é teen por ser adolescente. E aí você vai acompanhando o crescimento deles e acaba de uma maneira que você fica tipo. Sim, eles conseguiram. Não, acaba de um jeito muito ruim, cara. Eles se fodem, não acaba feliz, acaba uma merda. Se foda em foda. Depende de qual deles você tá falando. Pedro Bala, eu considero como final feliz. Sei lá. Velho, a menina morreu, Bala, outro foi pego pela polícia, morreu também. Deu só merda. O Pedro Bala morreu também, mas. E aí todo mundo. Mas ele morreu fazendo o que ele queria. Ele tinha 13 anos, ele não sabia o que ele queria da vida. Ele morreu porque ele se inspirava muito no pai dele. O pai dele era um comunista que lutava e tal. E foi o que ele se tornou. Ele conseguiu chegar na figura do pai dele, se tornar a pessoa que o pai dele era. E isso pra ele foi a redenção, foi conquistar o que ele queria. Eu considero ali a felicidade dele, por mais que ele tenha morrido. É controverso? É. Mas ele alcançou a felicidade dele dentro do possível. O meu terceiro é um livro que não se encaixa muito bem no esquema de saga do herói, mas eu quis desconstruir um pouco isso aqui. Porque sim, porque o top é meu. Mentira. É porque tem um esquema de saga do herói também. É o Fahrenheit 451, que é um livro de distopia onde não existe conhecimento no mundo. Os livros são banidos com morte. Os livros são banidos com morte. E o personagem principal é um policial que ele queima livros. O objetivo dele é queimar livros e tirar aquele conhecimento do mundo. Só que numa. Vou dar spoiler mesmo, Dan. Vocês vão gostar desses livros. E nessa, ele acaba lendo um livro. Ele lê um trecho de um livro sem querer. E ele descobre conhecimento. E nessa descobrir o conhecimento é que rola o esquema de herói, de ele se encontrar. E aí acabam descobrindo que ele lê um livro, ele vira tipo perseguido e encontra pessoas que também eram e vai crescendo nisso. E tenta moldar a sociedade a partir desse conhecimento. É muito interessante. E para quem gosta da dobradinha distopia saga do herói e viu a gente falando de clássicos como 1984, esse é chamado o terceiro grande livro de distopias, junto com 1984 e Admirável Mundo Novo. Fica bastante a dica aí. E você que gosta de saga do herói, leia, porque tem saga do herói. E você já vai ser introduzido à distopia. O meu quarto, top 3x4, que é uma menção honrosa, eu reitero aqui, Sherlock Holmes. Vocês colocam que o que eu vou falar barra Sherlock Holmes, da mesma maneira como a Bárbara falou, né? Não excluo nada. Mas um personagem da Agatha Christie que tá na grande maioria dos romances dela, que é o Hercule Poirot. Que ele é um Sherlock. Sim, ele é o investigador foda pra caralho. Cara, a Agatha Christie tem muitos livros, eu tenho que ainda ler todos. Eu tô tentando. Foda da Agatha Christie, é muito difícil de achar livro dela. Não, realmente é muito difícil achar livro dela, mas quando você acha é recompensador. É meio guarde uma na caça sua casa, tesouro. Num cofre, porque puta que pariu. Cara, eu tenho uns 3, 4 aqui e eu acho muito bom, e aí eu queria, só pra não fazer uma douradinha de Sherlock, esse cara, ele é um Sherlock. É o que eu posso dizer dele. O resto, leia a Agatha Christie que vocês vão ter uma grata surpresa. Aquele esquema de foi o mordomo. Agatha Christie. Meu top 3x4, eu acho que ele vai ser o mais diversificado de todos, mas só porque eu sou retardado mesmo, não porque qualquer outra coisa aconteça. Em primeiro lugar, eu coloquei um livro nacional do Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse, lindo! Porque eu terminei de reler ele hoje, então acho importante colocar aqui. Que eu tenho o autógrafo do Eduardo Spohr, tá? Você surtou na Bienal pra conseguir o autógrafo. Eu consegui, meu amor. Chorei na fila, mas eu consegui. Arrastei o namorado. A Bárbara fazendo fanboy. Lindo, com aquele olho azul, sou louca. Então, A Batalha do Apocalipse, que conta, assim, você consegue sentir a saga do herói em cada passo que o Ablon dá. A cada momento você entende a questão da saga do herói, e por mais que ele já crescesse num mundo gigantesco e cheio de magia e tudo mais, porque ele é um anjo, crescesse não, tipo, porque ele existisse naquele mundo. O mundo dele era aquilo, beleza, o mundo dele já era gigantesco, era a imensidão, era o conhecimento místico de Deus e dos arcanjos e das lutas primárias e tudo mais. Só que, a partir do momento que ele é exilado, que ele é jogado na Terra, ele conhece toda uma outra realidade, ele tem toda uma outra história pra seguir, e ele tem várias sagas de herói durante toda a história que ele te conta, porque teve toda a parte dele conseguindo, dele criando as aventurinhas, isso, ele criando a revolução dele no céu, porque é o motivo dele ter sido abanido, e também tem as histórias dele na Terra, tanto o que levou ele até a Batalha do Apocalipse, mas também as histórias, tipo, ele em... Ele no Japão antigo, na Babilônia. Em cada ponto, assim, ele tem várias. Ele tem a saga maior, que é o Kid Lega, que tem o nome do livro, que é a Batalha do Apocalipse, mas também ele tem várias outras pequenas sagas que aparecem durante a história. E é um livro maravilhoso, é um livro excelente pra se ler. E o Eduardo Spohr é um lindo simpático, gente, ele é muito legal. Sim, ele é bem legal. Mas eu não conversei com ele, eu só ouvi ele falando. Ele perguntou se eu tava chorando. Fofinho. Em segundo lugar, eu tenho As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu coloquei como um todo pra não pegar um livro, porque ainda mais por ser uma saga que não acabou, e eu tenho dúvidas se vai acabar um dia. As mesmas coisas que eu falei em relação a Jogos Vorazes se encaixam nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque é uma história que o tempo todo ela se renova, o tempo todo volta pra estaca zero da saga do herói. Até porque quase nenhum deles é herói o tempo todo. Tipo, o próprio Tyrion, ele pode ser considerado um... Gente, vocês querem um exemplo de anti-herói em Crônicas de Gelo e Fogo? Jaime Lannister, cara. Ele é um filho da puta e todo mundo torce por ele, porque a saga dele é incrível, é um crescendo. Sim. E é um filho da puta, e a gente adora ele. Cada um deles tem a sua própria saga de herói pra acontecer. Algumas são interrompidas no final do primeiro livro e no final de cada um dos livros, e todo mundo é interrompido o tempo todo. E justamente isso que faz a história não ter um... Danilo Filho. Isso que faz a história não se tornar tipo uma única saga de herói. O tempo todo ela volta pra estaca zero, que é um novo panorama que você tem que olhar e tem que se adaptar àquilo pra conseguir seguir a sua história pra frente. Pra todos os personagens o tempo todo. Em terceiro lugar, tem uma HQ que eu li recentemente, chamada Sweet Tooth, que conta um futuro onde surgiu uma doença bizarra no mundo, onde do nada a pessoa começa a adoecer e morre. Ela fica cadavérica, cai cabelo, ela começa a tossir. É como se fosse um câncer generalizado bizarro que saiu matando a humanidade. E ao mesmo tempo que a humanidade foi morrendo, foram surgindo crianças híbridas, que elas são meio humanas e meio animais. E culpam essas crianças híbridas pela doença que surgiu, então começam a matar essas crianças. E a história gira em torno de uma dessas crianças, que ele é meio cervo, é um menininho que tem chifres, e tipo, o pai dele levou ele pra uma floresta lá no meio do nada, e os dois moravam numa cabaninha e tal, o mundinho deles era aquilo. Até que atacam a cabana deles, tentam matar ele, o pai dele, no meio dessa história o pai dele morre também. Isso é bem na primeira HQ, a questão do pai dele, então não é spoiler falar isso. Mas a questão é que, ele morava naquela cabana, que era tudo que ele conhecia. O que o pai dele falou pra ele era tudo que ele conhecia. E de repente ele não tem o pai dele, ele foi atacado, surge um cara que começa a ajudar ele, que você não sabe se o cara é amigo ou não. E o cara é um anti-herói, porque ele é amigo, mas não é tanto assim. Você vai conhecendo a história dele pra entender porque que ele age do jeito que ele age. E a história cresce, cresce, cresce, e chega no final incrível. Faz tempo que você não vê uma história chegar num ponto desse de virar e falar tipo assim, foda-se a raça humana, vamos evoluir essa porra. Sabe assim, o final de Sweet Tooth é isso, tipo... Eu me senti assim no X-Men. No final, eu me senti assim depois que eu fiquei sabendo no final de Metrô 2033 e que o menino foi um imbecil e todo mundo ia evoluir, filho da puta. Matou os bichinhos legal. Não, eu fiquei muito assim, frustrada com o final. Ah, pau no cu, Rodrigo. Moleque burro do caralho. Que frustração. Metrô é uma história complexa, mas ele só descobriu isso no último instante, não tinha mais como... frustração, parar. Gente. Mas... eu sou frustrada com o final desse livro. Mas Sweet Tooth é isso, é uma história incrível. Eu consegui ler ela muito rápido porque ela te prende, você quer saber o que vai acontecer nos próximos. E é isso. Acho que em algum momento a raça humana vai ter que virar e falar, tipo, acabou o nosso tempo, vamos pro próximo passo da evolução. Em quarto lugar, como menção honrosa, eu coloquei A Lenda de Aang e A Lenda de Korra, porque são duas partes de uma mesma história. São duas sagas do mesmo herói, só que assim, em gerações diferentes. Reencarnações diferentes. Porque assim, como a gente falou lá no começo, tem toda aquela questão de todos eles serem praticamente protagonistas, porque todos eles têm a sua própria saga e todos eles crescem. Juntos, evoluem juntos pra chegar no mesmo final, pra chegar no mesmo. Todos eles têm a mesma recompensa por conta do crescimento que eles tiveram enquanto heróis e tudo mais. Um apoia o outro. E a Lenda de Korra é praticamente a mesma coisa. Só que assim, no mesmo universo, só que mais evoluído por tudo que o Aang conseguiu conquistar. Digamos que a Korra usa dos benefícios que o Aang conseguiu pra ela. Então, cada avatar, ele vive a sua época e ele aprende com a sua época e muda a sua época. Uhum. O que a Korra conseguiu foi o legado do Aang. Não só o que o Aang fez pelo mundo, mas espiritualmente, porque o Aang, ele dobra espírito, cara. Ele tirou a dobra do Rei do Fogo. E esse tipo de coisa a Korra ainda não aprendeu. Então esse foi o plus do Aang. Olha, eu dominei os quatro elementos, plus ser espírito. Sim. E aí a Korra, ela sabe os quatro elementos, só mas não chegou no plus do espírito. Exato. Aí e eu só gostaria de fazer um comentário, é que eu acho a Korra um avatar mais profundo do que o Aang. Ela é mais velha. Ela, tipo, as pessoas, elas subestimam mais a Korra, porque o Aang foi um avatar foda com 12 anos, tipo. 12 anos o moleque derrotou o Senhor do Fogo, terminou com uma guerra de 100 anos. A menina tá com 16 anos, 15 anos, eu não sei. E ela é muito subestimada por todos. Eu acho que essa profundidade dessa heroína eu acho muito boa. Pra ela ser mulher também já é profundo pra caralho. Eu curto bastante. E cada arco, cada um dos livros cada um dos livros da Lenda de Korra, eles são mais grandiosos do que o do Aang. Assim, verdade. É isso, sem dúvida nenhuma, porque tudo beleza, a história do Aang é interessante, mas assim, o único ponto máximo da história dele é que é o final, que é ele derrotando o Senhor do Fogo. Só que ou ganha. Só que na Lenda da Korra, cada um dos livros ele tem um final muito grandioso. Ela muda o mundo umas três vezes seguidas, sabe assim, é, porque cada ação que ela toma tem uma consequência, é, global e gigantesca. E 3x4 é isso, e a edição de hoje é isso também. E é isso, gente, muito obrigada aí, deixem os seus comentários, seu feedback. Até aí mais, pra galera. Gente. Até mais, seus lindos, maravilhosos. Tudo que a gente falou. Leiam quase tudo que a gente falou. Quase tudo. Por que leiam, quase? Mas leiam, é porque mesmo. A gente falou ruins, de algumas não. Coisas ruins. Então é só isso, até mais, pessoal. Volte para beijinho, o próximo. Gente. Tchau, tchau. Por 4.